Alô, apenas confirmar para o 675, ou prossegue Juliette para o 612? Juliette 612, portão. Objeto 703, contato radar da colagem, supra no nível 340 na saída da cola e transição feita. Ciente 340, livre ascensão, 6703, foi instruído manter a proa até 3 mil pés, pode provar à esquerda agora? Livre da restrição, autorizado voar pela esquerda, direto gole e o objeto 6703. Direto gole, 6703. Pista 3155 com 178, autonomia de 4 horas e 10, alterna Galeão. Galeão, 4 e 10, Galeão, ciente livre táxi via Índia Alfa Golf, ponte esperada da Golf, torre 1830, tá lá na minha escuta. Índia Alfa Golf, ponte esperada 1830, na sua escuta, tá lá, tá 3155. Salvador, boa tarde, 4065 Azul, ponte para a pista 28, pronto. 065, livre ingresso decolagem, 230 graus, 109. Ok, já tá livre, alinhar e decolar então, 4065. E703, pode voar o Fito, da presente? Tem perfil da saída do objeto 703, agora na coordenação. Mantendo. Decolada 35, controle 198, bom voo. 198, 4065, obrigado. 703, apresenta autorizado voar direto a Pina, chama o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. 33, 25288, direto a Pina, muito graça, senhor, bom domingo. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, cruza 1500, mantendo a reta de decolagem. Azul 4065, contrato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída Gole, é válvula, força gás, livre da restrição vertical 3.000 pés, apresenta o direto Gole. Azul 4065, subindo para o 360, direto Gole da presente, cruzando 2.000. Teria autorização do voo na 649. Afirmativo, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado para Ilhéus, nível 240, direto. Decola 28, mantém prota de nível 030. Após curva esquerda, saída Gole e vá após direto Ilhéus. Controle em 119.8, transponder 5016. Autorizado para Ilhéus, nível 240 direto, decolada 28, mantém proa até o 030, após esquerda, Gole, Eval, Ilhéus. 198 é o controle, 5016 no transponder, o gol 1649. Baixou 198 controle, chame para push portão 1. Enter. Cruza 1000 pés, mantendo proa. Ah, 3155, contato radar na decolagem, sul para nível 340, na saída Gole, Eval, depois Eval, eu. Ok, Gole, Eval e depois eu, 3155. observador, boa tarde, Mapa Papa, Alfa Tango Tango, ciente da Fox na Macari. Papa Papa, Alfa Tango Tango, acendo verificação. Ciente Gol, Alfa Tango Tango. Azul 4065, passando nível 145, chama agora o centro Recife. 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. Recife 3325, alterna 288, azul 4065. Bom domingo, obrigado, senhor. Papa Papa Alfa Tango Tango, contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador, mantendo nível 070, ajuste altímetro no 011. Voa na proa de Cário para a chegada Cário e chama a porta para a descida. Quente, chamada para a descida, o Alfa Tango Tango. Tan 3155, passando nível 120, chama agora o centro Recife. 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. Ok, uma boa, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1075, ciente da informação, eco. Gol 1075, acendo identificação, desça para 3 mil pés, ajuste do altímetro no 011, autorizado, chegada a carga. É 3 mil pés, 1011, no ajuste, chegada a carga, 1075, da gol. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1755, frente da Fox. 1755, aciona a identificação, desceu para nível 070 na chegada de pit, ajuste o altímetro no 019. Sente, na e-pit, descendo para o 70, o ajuste é 1011, gol 1755. É confirmada a pista, ela permanece interditada, reduzida a 1800 metros? Negativo, a pista está operando toda a sua extensão. Está operando em toda a extensão, certo, obrigado. Gol na 649, posição 1 para pushback acionamento. Gol na 649, está livre para estacionamento, chama para o táxi. Autorizado pushback acionamento, gol na 649. Alô, Salvador, boa tarde, bola 674, autorização de tráfego para Campinas. Bola 674, boa tarde, 360 Campinas, em coordenação, aguarde para a corte, a informação é a Foxtrot. 360, aguardando a ciência da TIS, bola 674. Desvio, reporta o término, gol 1075. É, reportaram agora, 1075. Gol 1075, autorizado a final do procedimento ILS Zulu. Desça para 2 pés, permanece o altímetro no 011. Reporta estabilizado no curso localizador. Livre final ILS da 28 Zulu, desce até 2000 pés, 1011 nós dois, gol 1075. 1755, autorizado descida para 3 pés, ajuste ao altímetro no 019. 7, para 3000, 1011, o gol 1755. Salvador, boa tarde, 3172, cruzando a nível 200, Alto para 160, Transdijona, informação Fox. 3172, acendo identificação, desça para nível 080 na chegada Care, ajuste altímetro no 019. Ok, descendo para o 080, na descida Karen, o 3172 com 1.011. 74, Aracaju. Pelo 649, por favor, o PAB novamente? 93. 93, então tá livre o seu táxi, via Índia, Alfa, Golf, a foto de espera era 28, ajustado no 011, quando pronto a torre 183 para a decolagem. Tem um voo, uma boa tarde, o gol no 649. Boa tarde, Índia, Alfa e Golf, foto de espera da 28, torre 183, gol no 649. É, eu tomo o controle de pitch, gol no 70. Tem Edson no 7. É, vai necessitar esse atual mais um desvio à esquerda dessa formação agora. Autorizado, gol no 75. Certo, 1674, na escuta para a cópia. Papá, Alfa, Tango, Tango, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 090, limite a radial 120 de Salvador. Chame só para descida. Frente, direita 090, limite 120, já no ideal de descida, o Alfa, Tango, Tango. Papá, Alfa, Tango, Tango, desça para nível 030. 030 para o Alfa Tango Tango. Gol 1755, desça para 2 pés, autorizado a final do procedimento ILS Zulu. Ajuste altímetro no 011, repórter estabilizado no curso do localizador. Para 2011, repórter estabilizado no curso do localizador, gol 1755. Gol 1075 estabilizado. Localizador, 075. Completa o nosso procedimento ILS Zulu, chama agora a torre 118 decimal 3. 183, 1075, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 1075. Localizador, 7 milhas. 7, gol 1075, visual com campo. Afirmo. 7, cheque trem de pouso. Ainda não está baixado e travado. 7, reporte, continuando na aproximação, reporte trem de pouso baixado e travado, aguardando liberação para o pouso. Reporte arado. Hotel Salvador, boa tarde, Gol 1649, ponto de espera da 28. Gol 1649, mantém a posição no ponto de espera da pista 28, Taxiway Golf. Mantém o ponto de espera na Golf, Gol 1649. 4 milhas, baixado e travado, Gol 1075. Gol 1075, avistado, pouso, autorizado, pista 28. Vento 230 graus, 13 nós, ajuste 1011. Livre pouso 28, Gol 1075.